começa agora. Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem, estamos chegando mais uma vez para este programa que é meu, é seu, é nosso. Mundo Sertanejo está no ar a partir de agora. Música do seu rádio, alegria, alto astral. É, o programa de hoje está simplesmente muito bom. Preparei uma seleção musical assim de primeiríssima qualidade. Todas aquelas músicas que você gosta de ouvir, de curtir, de dançar, estão hoje aqui no programa. Tá bom? Vamos de música então. Quem canta bonito abrindo o programa é ele, Gustavo Lima. Convida todo mundo para dançar. Rede as cadeiras aí. Vamos dançar, viu? Gatinha assanhada. Vamos lá. Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer. Tira o pé do chão, vai! DJ, aumenta o som e bota pra fritar. Que ela já tá louca, louca pra dançar. DJ, aumenta o som. Deixa acontecer, tô curtindo parado, vendo ela mexer. E tá perdendo a linha, descendo na balada, com o dedinho na boca, ela tá pirada. Tá perdendo a linha, descendo na balada, com o dedinho na boca, ela tá pirada. Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer. Gatinha assanhada, cê tá querendo? Eu quero mexer, eu quero mexer. DJ, aumenta o som e bota pra fritar. Que ela já tá louca, louca pra dançar. DJ, aumenta o som e deixa acontecer. Tô curtindo parado, vendo ela mexer, vem. E tá perdendo a linha, descendo na balada, com o dedinho na boca, ela tá pirada. Tá perdendo a linha, descendo na balada, com o dedinho na boca, ela tá pirada. Tá perdendo a linha, descendo. Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer. Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer. Tira o pé do Muito bem, muito bem. Essa música é bacana, boa pra dançar, tá nos meus shows, todo mundo gosta, né? Gustavo Lima, realmente, um mineirinho, um amigo nosso aqui de Brasília, morou muito tempo aqui, cantou muito com a gente aqui no, nas noites, nos bares, e hoje, graças a Deus, é um popstar, né? Brasil, o Brasil ama suas canções. Valeu, Gustavo Lima! Marcelo Pereira Silva, em Nova União Cotriguaçu, também ligado na Rádio Raio de Luz FM. Um abraço a todos vocês da equipe. Muito obrigado, viu? Exibindo o nosso programa. Muito obrigado pela parceria de todos vocês. Meu amigo Casquinha, da Rádio Master, exibindo o nosso programa. Muito obrigado. A Suênia Delfínia, em Bom Jesus, Goiás, também ouvindo nosso programa. O Nonato, o Nonato Costa, todos da equipe da Rádio... da Rádio Ocidental FM Porto Walter, também exibindo nosso programa. A minha querida Sirlene, a sua mamãe, Dona Benedita, ouvindo nosso Mundo Sertanejo aí pela Satélite FM de Piranhas, Goiás. Um abraço, Jota Oliveira, todos da equipe, o nosso abraço carinhoso, muito obrigado, viu? A Leinha em Patos de Minas, a da Lília Souto em Patos de Minas, DJ, o DJ Remix também em Patos de Minas, aí Triângulo Mineiro ouvindo o nosso programa, um abraço a todos vocês, muito obrigado. A Gilene Gonçalves em São Paulo, ouvindo o nosso programa, a Suzy Maciel, Eli Moreira, todo mundo aí de São Paulo, grande São Paulo, ouvindo o nosso programa. Um beijo no coração de todo mundo. A Cirlei Miranda, em Nova Monte Verde, também ouvindo o Mundo Sertanejo. A Vânia Rocha, meu amigo Samuel. Aê, Samuel! A sua mamãe, o Raimundo Noná, a todos vocês, amigos aí de Pouso Alegre, os papais do Neymar, também ouvindo o nosso programa, minha querida Areta Promoções, enfim, todos vocês, nosso abraço carinhoso a todos os ouvintes aí de Pouso Alegre, muito obrigado, Unicésio, Yuri, o Ramon, a todos vocês, muito obrigado, viu? Vamos de música, Valonir Fernandes canta Fique Com Ela. Aqui, peça uma bebida e vamos conversar. Sei que estou lhe devendo, o que está acontecendo, eu preciso lhe falar. Se cruzei o seu caminho, foi acaso do destino, sei que vai me escutar. Amigo, meu irmão, escute o coração e o que aconteceu. Eu me apaixonei por alguém que você ama também. Amigo, me perdoe por favor, mas hoje ela é meu amor e o homem dela sou eu. Só me resta esquecer. Se ela mesma foi quem escolheu você, é porque nada, nada, nada mais restou do nosso amor. Vai ser difícil, mas a vida é mesmo assim. Se ela não gosta nem um pouco mais de mim, sua atitude foi sincera, meu amigo. Por isso eu lhe digo: fique com ela, dê o seu amor pra ela. Meu amigo, meu irmão, não tenha medo, já não há nenhum segredo. Siga o seu coração. Fique com ela, seu amor pra ela. Meu amigo, meu irmão, não tenha medo, já não há nenhum segredo. Siga o seu coração. Música bacana, né? Boa pra dançar. Fique com ela. Valeu, Valonir Fernandes, aí de Castelo dos Sonhos, no Pará. Ouvintes, todos vocês, amigos ouvintes da Cidade FM, valeu, meu amigo Douglas Araújo, diretor da rádio, a Cristine Vermute, o Márcio Araújo, todos vocês que compõem a equipe dessa rádio, nossa parceira em Castelo dos Sonhos, Estadão do Pará, onde Diego Valadares estará brevemente fazendo um show bacana aí pra vocês, viu? Um show dançante, alegre, Diego Valadares na sua cidade. Vamos em frente, no quadro Ao Som da Viola. Pião Carreiro e Zé Paulo cantam Porta do Mundo, a pedido do meu amigo Adir Pinto, de Santa Rita do Novo Destino, os amigos da Cidade FM exibindo o nosso programa. Valeu, Adir Pinto, cabra danado!

Distrito Federal, ligada no nosso mundo sertanejo. Um abraço a todos vocês. A Marisa Mendes também no Distrito Federal. A Marli Santos também no Distrito Federal, ouvindo o nosso programa do Lago Sul, né? Um abraço a todos vocês. Muito obrigado. A Inês Sucupira, em Coromandel, Estadão de Minas Gerais, cidade natal do nosso amigo Cleiton Aguiar. A Inês Sucupira, um beijo. Obrigado pelo carinho, tá bom? A Ivanilda Vaninha. A todos vocês, a Janice Reis, a Fanny Salles, a Oseriane Rodrigues, todos vocês de Itaiobeiras, Minas Gerais, ouvindo o nosso programa pela Rádio Cidade FM. Quem canta bonito agora, Jorge Mateus, Enquanto Houver Razões. Eu já fiz de tudo pra te convencer, mandei rosas vermelhas lindas pra você. Falei de amor, fiz uma canção. A lua se foi e nem vi o sol chegar. Acreditei que o tempo não ia passar. Foi ilusão. Enquanto houver razões eu não vou desistir. Se for pra eu chorar, quero chorar por ti. Porque não te esqueço. Esperar, passe o tempo que for. Deixe bem guardado esse nosso amor. Sei que eu te mereço. Eu vou deixar você voar, bater as suas asas pra longe de mim. Mas só pra ver você voltar e toda arrependida me dizer: amor, te quero sim. Eu vou deixar você voar, bater as suas asas pra longe de mim. Mas só pra ver você voltar e toda arrependida me dizer: amor, te quero sim. E eu já fiz de tudo pra te convencer. Mandei rosas vermelhas lindas pra você. Falei de amor. Fiz uma canção, a lua se foi e nem vi o sol chegar. Acreditei que o tempo não ia passar. Foi ilusão. Enquanto houver razões eu não vou desistir. Se for pra eu chorar, quero chorar por ti. Porque não te esqueço. Esperar, passe o tempo que for. Deixe bem guardado esse nosso amor. Sei que eu te mereço. Assim, assim. Eu vou deixar você voar, bater as suas asas pra longe de mim. Mas só pra ver você voltar e toda arrependida me dizer: amor, te quero sim. Eu vou deixar você voar, bater as suas asas pra longe de mim. Maravilha, maravilha, meu amigo Clécio Silva, Rocha Fernandes, Maradona Fernandes, todos vocês aí que compõem a equipe da Rádio Viola Universitária aí de Maringá, no Paraná. Vamos até a Iraguaçu, meu amigo Ricardo Silva. Ei, Ricardo Silva, tava no Maranhão curtindo um calor, né, cabra danado? Parabéns, curtindo férias, passeando, curtindo o calor lá do Maranhão, né, onde nós temos tantos e tantos amigos, tantos e tantos ouvintes. Já fiz muitos shows no Maranhão e vou estar novamente agora dia 10 de agosto. No Sítio Novo, Maranhão, essa cidade maravilhosa. Quero convidar todos vocês de toda a região aí de Porto Franco, Imperatriz, toda a região de Sítio Novo, para curtir o nosso show. Vai ser um show dançante, um show alegre, aí no Parque de Vaquejada, José Marinho Protásio, né? Protásio José Marinho. Um abraço a todos vocês, muito obrigado, viu? Até dia 10, show dos papais em Sítio Novo, Estadão do Maranhão. Valeu, Ricardo Silva, aí da Canoa Grande FM, que estava no Maranhão curtindo férias, mas agora já está aí na cidade, né? Em Iraguaçu, no Paraná. Um abraço, viu, meu amigo? Muito obrigado, sempre interagindo comigo no Facebook. Fernando e Sorocaba cantam Livre.

me matar. Será que me esqueceu? Ou será que vai voltar pra aliviar a minha dor que está pra me matar? Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Já estamos de volta, Mundo Sertanejo, é isso aí no seu rádio. Música e alegria, meu amigo. É, Devaci, em Caiapônia, Goiás. Ele é primo, inclusive, da Sirlene de Piranhas, né? Sirlene fazendo um trabalho bacana, divulgando o Diego Valadares na região aí de Piranhas, Caiapônia. Muito obrigado, viu, Sirlene, que Deus te abençoe. Beijo pra você, pra sua mamãe, Dona Benedita, ouvintes aí da rádio Satélite FM, o Jota Oliveira e todos da equipe da Satélite FM, exibindo o nosso programa aí em Piranhas, Goiás, pra toda a região. Muito obrigado, viu? Meu amigo José Edmar, todos os nossos ouvintes da Natureza FM, aí em Sampaio, no Tocantins. Um abraço, viu, José Edmar? Os amigos aí das localidades próximas a Sampaio, né? Cidade de Agostinópolis e todos os povoados aí na adjacência de Sampaio também, né? Os amigos do Maranhão que ouvem o nosso programa pela Natureza FM, aí de Cidelândia, o povoado de Salto Bonito, Criação, Cuverlândia, enfim, todos vocês, muito obrigado, viu? Um abraço aí, meu amigo, os amigos aí de Cochoado, de São Raimundo, né? Um abraço a todos vocês, muito obrigado pelo carinho. Quem canta bonito agora, Rick Renner, Ela é Demais. Ela tem um jeito lindo de me olhar nos olhos, me despertando sonhos, loucuras de amor. Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo, que me deixa louco, um louco sonhador. Ela sabe me prender como ninguém, tem seus mistérios, sabe se fazer como ninguém. Meu caso sério, uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais quando beija minha boca e se entrega em pé.